das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão alguns momentos antes. Ouviu remoques e sarcasmos, viu chagas e aflições, e o mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu se aproximaram. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei de Moisés na vida dos homens? E o divino amigo passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o meu mandamento é: amai-vos como eu vos amo. E qual é a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. É a humildade? Então Tiago perguntou. E qual o talento mais nobre, Senhor? Jesus respondeu, o trabalho. E a norma de triunfo mais elevada, Senhor? Perguntou Bartolomeu. A persistência no bem. Mestre, qual é para nós todos o mais alto dever? Amar a todos servir, sem distinção. Mas, Senhor, respondeu Tadeu, isso é quase impossível. E clamou Tiago, a maldade é tributo geral. Eu faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda a parte. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para ajudar. E todos desfilaram as suas mágoas diante do mestre silencioso. Então o discípulo amado voltou a interrogar. Jesus, o que é mais difícil? Qual é a aquisição realmente mais difícil de todas? Jesus declarou, a resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, é amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência.